ก็เดิน Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Cultura dos Palmares. Hoje é sábado, dia 16 de maio. Estamos nos aproximando do meio do ano já, metade do ano já de 2009. Viajando aí, nós nos deixamos saudade. E iniciamos mais um programa Fonte de Luz, um programa trazido a vocês através de uma parceria da Rádio Cultura, esse maravilhoso veículo de comunicação aqui da cidade, da região da Mata Sul, e do Grupo Espírita Obreiros da Caridade, que fica na Rua Coronel Isácio, número 447, ali próximo à Escola Professora Galtermir Lins. O Grupo Espírita Obreiro da Caridade está sempre aberto com reuniões públicas às terças e domingos, sempre às 20 horas, às 8 horas da noite. Também, para quem não pode ir nesses horários, nós temos o Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris, que fica ali por trás da cadeia municipal, e tem reuniões às terças, quintas e sábados, também às 20 horas. São reuniões abertas, onde todas as pessoas podem participar. Mas se ainda ficar um pouquinho longe da sua casa, você pode ir também para o Grupo Espírita Deus, Caridade, Amor e Luz, que fica ali próximo à Praça do Gago e tem reuniões nas segundas e quintas-feiras, sempre às 20 horas também. Então fica aí a programação do calendário espírita da Semana de Palmares, onde você vê que tem reunião na segunda, na terça, na quinta, no sábado e no domingo. E no sábado também estamos sempre aqui no programa Fonte de Luz, onde queridos amigos estão sempre nos escutando e mandando um caloroso abraço quando a gente se encontra aí no meio da rua. Então eu queria até aproveitar para retribuir agora esse abraço, esse carinho gostoso, essa atenção gostosa que todo mundo dá pra gente, e mandar um abraço pro Tony, aqui da Famaçu, que sempre está escutando a gente, pra Marta, nossa amiga Marta, lá do nosso Santo Lourdes também, nossa minha querida amiga Vera, Rafa, Alexandre, o pai da Rafa, Dona Quitéria, todos aqueles queridos amigos que estão sempre com a gente e escutando a nossa programação. Um grande abraço e muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu queria também agora pedir para o Cícero começar ali, como é de costume, com uma mensagem do Momento Espírita. Ai de Deus. Orava toda noite com tanto fervor e com tanto carinho, que certa vez, o rico chefe de uma grande caravana o chamou e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, se nem ao menos sabes ler? O grande fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu. E quando o senhor admira uma joia, como é que se informa sobre a sua autoria? Pela marca do ourives, é claro. O servo sorriu e acrescentou: quando ouves passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de homens. Naquele momento, o orgulhoso caravaneiro rendeu-se às evidências e ele mesmo, na areia, sob a luz prateada do luar, começou a orar também. Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais das mais variadas formas. Na manhã que nasce calma e silenciosa, no calor do sol que aquece os seres e permite a vida, na chuva que molha a relva, corre nos leitos dos rios e refresca as areias quentes das praias solitárias. Os sinais de Deus estão nas pastagens verdes que alimentam o gado, e na vida teimosa do sertão esturricado pelo calor escaldante dos verões. Podemos encontrar sinais de Deus nos campos floridos de todos os continentes. e no canto alegre do pássaro que desperta a madrugada. Os sinais de Deus também são visíveis nas noites bordadas de estrelas e nas tempestades que limpam a atmosfera com seus raios purificadores. Vale lembrar que as obras feitas pelos homens são assinadas para que não se confunda o autor. Já as obras de Deus não trazem sua assinatura pelo simples fato de que só Ele é capaz de fazê-las, ninguém mais. É por essa razão que Deus não precisa colocar seu nome numa etiqueta em cada campina que existe, porque só Ele faz campinas. Partindo do princípio de que não há obras sem autoria, tudo o que não é obra do homem só pode ser obra de Deus. Como disse o grande poeta francês Victor Hugo, Deus é o invisível evidente. Pense nisso. Até um louco sabe contar as sementes que há numa maçã. Mas só Deus sabe contar todas as maçãs que há na semente. Essa mensagem nos transmite de uma forma muito interessante a questão da crença em Deus. Porque ainda hoje, depois de tantos anos, depois de 2000 anos que Jesus veio para nós, depois de tanta situação, tanta discussão, tanta, muitas vezes, até violência gerada por essa questão dessa crença em Deus, nós ainda temos pessoas que discutem, que debatem, que não acreditam, que duvidam. E esse é um direito que elas têm, esse é um direito que elas podem exercer a todos os momentos, porque Deus não exige que nós estejamos preparados hoje para acreditar nele, para crer nele, para trabalhar com ele. Não, ele não exige, ele nos dá o nosso livre-arbítrio e nós somos livres para fazermos o que quiser. Porém, ele sempre nos dá, de acordo com as explicações e elucidações da doutrina espírita, novas experiências, novos caminhos, novas oportunidades para que nós retornemos a esta terra e trabalhemos por seu nome e em seu nome. Falando assim, às vezes a gente pode até pensar, dizendo assim, João está dizendo que a espiritualidade, os espíritos, os anjos, as boas entidades somente ajudam aquelas pessoas que acreditam em Deus. E isso não é verdade. Isso até mesmo é uma grande mentira. Porque não basta que nós creiamos em Deus para que nós sejamos bons. Não basta que nós creiamos em Deus para que nós queiramos o bem. Jesus nos disse, dentro do seu Evangelho, que nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mais tarde, ele também nos disse que haveria falsos deuses e falsos profetas. Nós que conhecemos um pouco do Evangelho de Jesus, nós que conhecemos um pouco dos desígnios divinos, da vontade de Deus, que é uma vontade de amor, porque no Evangelho de João nós vamos encontrar, se não me engano, em João 10:30, dizendo que Deus é amor. Jesus disse que Deus é Pai, e Pai é aquele que ama, é aquele que protege, é aquele que ampara, aquele que nutre seu filho. E todos somos filhos de Deus. Não porque temos uma crença diferente, uma ideologia diferente, não porque eu acredito num Deus do Antigo Testamento, você acredita no Deus do Novo Testamento, o outro acredita num Deus hindu, o outro acredita num Deus indígena, nós não somos irmãos, não, que é isso. Deus é um Pai só, Pai Criador de todos nós. E todos temos a liberdade de chamá-lo pelo nome que quisermos. Se os índios chamam de Tupã, os gregos chamam de Apolo, os hindus chamam de Krishna, e nós cristãos chamamos de Deus, qual é a diferença nisso? Palavras? Palavras não representam nada, palavras não têm a força que os sentimentos têm. O sentimento de adoração, o sentimento de amor, o sentimento de verdade de cada religião dessa é que vai levar as pessoas a serem boas ou não, a estarem auxiliadas pelos bons espíritos, pelas boas entidades ou não. Quantas pessoas nós conhecemos que acreditam em Deus? creem em Deus e muitas vezes até rezam, vão à igreja, ao templo, ao centro espírita, a qualquer lugar, e sabemos que em sua intimidade, no dia a dia, praticam atos ruins para com seus irmãos. Praticam atos que vão prejudicar, que vão machucar, que vão trabalhar contra aqueles que chamam de irmãos. E quantas pessoas, como eu conheço algumas, que não têm religião, que dizem que são até ateias, que não acreditam na questão de Deus, e que trabalham pelo bem, auxiliam seu próximo, participam de campanhas de caridade, facilitam a vida daqueles que podem, porque são bons, em seu coração são bons. Então, o que é que eles estão fazendo de errado? Nada. Deus quer que nós amemos uns aos outros. E se eu amo uns aos outros, eu estou, por consequência, amando a Deus, porque eu estou amando Deus nas suas criaturas. Esse é o ensinamento maior que muitas vezes nós não conhecemos. Nós vimos por aí, em todas as religiões, as pessoas chamarem os outros de irmãos. Os católicos chamam, os evangélicos chamam, alguns espíritas também chamam. E eu, até um pouco tempo atrás, eu me sentia muito incomodado, confesso isso a vocês, eu me sentia muito incomodado de chamar as pessoas de irmãos. Por quê? Porque eu tinha a crítica, o senso crítico dentro de mim, que na minha mente não cabe eu chamar de irmão uma pessoa porque eu não tenha carinho, porque eu não tenha compreensão, porque eu não tenha cuidado. Porque hoje, quando nós vemos um religioso chamando outro de irmão, aquele religioso está dizendo que irmão é só aquele que compartilha das mesmas ideias religiosas dele. E os outros? Não são irmãos? Não somos todos filhos de um mesmo pai? Então, na minha opinião particular, na minha opinião particular, não é a opinião da doutrina espírita, enquanto nós tivermos o preconceito dentro do nosso coração, enquanto nós tivermos a raiva, a diferença, a dor, enquanto nós não vermos o próximo, qualquer próximo, não é o próximo que chama Deus do mesmo jeito que eu chamo, não. Qualquer próximo como nosso igual, qual é o direito que nós temos de chamar o próximo de irmão? Se eu chamo um de irmão e o outro eu digo que está condenado ao inferno. Se eu chamo um de irmão e o outro eu digo que é miserável, maldito, bastardo e coisas desse gênero. Qual é o direito que eu tenho, sendo falível, tendo defeitos, tendo poucas virtudes, de julgar o meu irmão? Quando o meu mestre, na Bíblia, no Evangelho, no ensinamento maior dele, ele disse, não julgueis, para que não sejais julgados com a mesma medida. E nós que trabalhamos em religião, nós que julgamos, que conhecemos os ensinamentos do Cristo, julgamos todos os dias. Nós que conhecemos as pessoas, porque muitas vezes as pessoas vêm conversar conosco, vêm trazer suas dores, vêm compartilhar suas necessidades espirituais e às vezes suas necessidades físicas. As pessoas chegam para um religioso e conversam, confessam suas necessidades, dizem do que estão precisando, na esperança de que aquela pessoa vá auxiliar, de que aquela pessoa vá compreender, vá dar amor, vá dar compreensão, a mão, vá trabalhar por aquela pessoa que está necessitada. E nós, em nosso interior, julgamos aquela pessoa. E não somente julgamos, mas muitas vezes condenamos e dizemos que aquela pessoa está errada, que aquela pessoa está condenada, que aquela pessoa não tem salvação. Dizemos que aquela pessoa vai sofrer muito por aquilo ali, quando Deus não quer que nós apontemos o dedo para ninguém. Deus não quer que nós apontemos o dedo, Deus não quer que nós julguemos, Deus não quer que nós critiquemos ninguém. Ele quer que nós amemos uns aos outros, como gostaríamos de ser amados. É muito fácil para nós enxergarmos os erros das pessoas que estão à nossa frente, mas muito difícil enxergarmos, olharmos no espelho e enxergarmos os erros que estão dentro de nós. Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta aos Espíritos superiores, onde ele indaga qual religião tem a capacidade de ser indicada como a melhor religião. E os Espíritos Ao contrário do que muita gente poderia pensar, porque como é uma pergunta do livro dos Espíritos, as pessoas poderiam pensar que os Espíritos responderam o Espiritismo, mas não, eles não responderam isso. Interessante é isso. Eles responderam aquela que formar menos hipócritas e mais homens de bem. Ou seja, qualquer religião que formar pessoas que tenham verdade no coração e amor nos sentimentos, qualquer religião que formar pessoas que tragam o amor para seu próximo, essa é a melhor religião. E aí nós vamos aprender, nós vamos entender, nós vamos ter a consciência de que não existe religião ruim. Porque nenhuma religião ensina os seus seguidores a fazerem o mal. Nenhuma religião ensina os seus seguidores a deixarem o outro em sofrimento, a deixarem o outro em dor. Essa dor, essa crítica, esse julgamento, essa tristeza interna é nossa, dos humanos, dos homens. E em qualquer religião que nós estivermos, se nós tivermos esse sentimento dentro do nosso coração, ali estará a dor, estará o preconceito, estará a tristeza, porque nós estaremos levando para lá. Não é Deus que julga os homens, não é Deus que condena os homens, não é Deus que critica os homens, somos nós. Somos nós que fazemos isso todos os dias. Me lembro recentemente de uma mensagem que recebíamos de um espírito que nos auxilia, e ele dizia com muito carinho: amem, meus irmãos, façam bem. É muito triste estarmos aqui no mundo espiritual, vendo as pessoas sofrerem, vendo seus irmãos sofrerem, e não podermos fazer nada, fisicamente falando. É muito triste estar em sintonia com as coisas boas e ver o sofrimento do próximo, aquele que está conosco, aquele que acorda conosco, aquele que trabalha conosco, aquele que dorme na praça porque não tem lar, porque não tem comida, porque não tem tranquilidade, aquele que vai nos dar a oportunidade de fazer o que Deus deseja que nós façamos, amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amado. Dentro do Espiritismo, nós vamos encontrar uma passagem, uma orientação, aliás, desculpem, uma orientação que diz que nós podemos fazer a nossa autoanálise, que nós podemos fazer a nossa autocrítica, que nós podemos analisar os nossos defeitos e as nossas virtudes com imparcialidade, vendo realmente aonde estamos errando e onde podemos acertar. Esse processo o Espiritismo chama de reforma íntima. Esse processo o Espiritismo chama de autoconhecimento. E é muito profundo se autoconhecer. E se autoconhecer é um passo muito corajoso que nós damos. É muito difícil para mim, para a pessoa, para você, para nós, olharmos no espelho, no fundo dos nossos próprios olhos e admitirmos: eu sou ambicioso, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu desejo mal, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Isso é muito difícil para que nós admitamos. Mas quando nós admitimos, quando nós fazemos essa autoanálise, buscamos esse autoconhecimento e identificamos os nossos defeitos, nós estamos dando o primeiro passo para a nossa regeneração, para a nossa transformação, para a nossa melhora. Porque já dizia Santo Agostinho que se todos os dias, quando nós fôssemos dormir, nós olhássemos para o dia e víssemos se fizemos alguém sofrer, se fizemos mal a alguém, se fizemos alguma coisa de ruim, e o que fizemos de melhor, pudéssemos repetir no outro dia, dia após dia, um dia após o outro, nós estaríamos nos melhorando. Esse é o convite que a doutrina espírita faz a cada um de nós, chamando para que nós busquemos nos autoconhecer, chamando para que nós busquemos conhecer aqueles escorregadelas, aqueles defeitos, aqueles problemas que nós trazemos, não de agora, mas de nossas vidas anteriores e que refletem sobre quem nós somos hoje, mas que nos dão a oportunidade de melhorar. Porque se eu reconheço que eu sou egoísta, eu me tenho a oportunidade, eu me dou a oportunidade de trabalhar a doação, a caridade, o auxílio. Se eu reconheço que eu sou malévolo, eu tenho a oportunidade de tentar fazer o bem. Se eu reconheço que eu sou violento, eu tenho a liberdade de tentar fazer alguma coisa de paz, menos violência, não revidar. Talvez até muitas vezes as pessoas que são muito violentas e que vivem brigando, vivem com atividades violentas, envolvidas em pugilato, muitas vezes essas pessoas, simplesmente por não revidarem, já estão fazendo muita coisa. E existem aqueles pequenos defeitos, que muitas vezes a psicologia até retrata como defeitos sociais, que são a bebida, o fumo, o sexo, as drogas. Se nós reconhecemos que temos esse problema, nós estamos dando o primeiro passo para vencermos qualquer que seja esse problema. E quando nós estamos dando esse passo, quando nós olhamos dentro de nós, olhamos nos nossos corações e realmente reconhecemos que erramos porque somos humanos e é normal errar. É normal do ser humano errar porque o ser humano não é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui nesta terra de provas e expiações, como nos diz o Espiritismo. Mas nós podemos buscar auxílio para tentar vencer esse erro. E esse auxílio vem através de diversas maneiras que nós podemos ter. Não simplesmente, não necessariamente indo a uma casa espírita. Se você for espírita, ótimo, vamos para lá, vamos orar juntos, vamos conversar, vamos ler, vamos aprender cada vez mais, a tentarmos melhorar. Mas se você não for espírita, e você que está me escutando, se for católico, vá para a igreja católica, ore, trabalhe o Jesus que existe dentro de você. Vamos pegar força com os anjos que nos cercam, que nos auxiliam, que querem nos auxiliar, mas que nós precisamos ter sintonia para isso. Se você for umbandista, vá à Umbanda. Se você for evangélico, vá à igreja evangélica. Se você for hinduísta, vá ao templo. Mas se você não for nada disso, busque dentro de você a força para tentar melhorar, para tentar fazer essa reforma que só vai lhe trazer bem. Só nos traz bem, o bem que nós podemos fazer. Para que nós recebamos o auxílio da espiritualidade superior, ou dos anjos, como queiram, ou dos santos, ou dos irmãos espirituais, nós precisamos entrar em sintonia com esses espíritos superiores, com esses espíritos do bem. E essa sintonia é conseguida através da vigilância e da oração, como Jesus havia nos ensinado há 2000 anos atrás. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Vigiai e orai. A partir do momento que nós começamos a vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós começamos a perceber quando está se aproximando um desses momentos em que nós erramos. E quando percebemos essa aproximação, podemos repeli-la, podemos escolher não fazer. E vamos aurir forças, vamos conseguir forças cada vez maiores através do outro artifício que Jesus nos ensina, que é a oração. A oração nos aproxima de Deus, a oração nos aproxima dos bons espíritos, fecha a nossa sintonia com aquilo que é bom. Não é aquela oração de quem diz assim, ah, eu tenho fé em Deus que fulano vai quebrar a perna, que fulano vai perder o emprego, eu tenho fé em Deus que vai acontecer isso de ruim. Isso não é oração, isso é evocação do mal. Por mais religiosa que seja a pessoa, isso é evocação do mal. Oração é aquela que nós paramos, concentramos e abrimos o nosso coração para Deus. E muitas vezes, a oração não tem nem palavras. Às vezes a gente está tão angustiado, ou tão feliz que basta olhar para Deus assim, olhar para o infinito, fechar os olhos e orar, dizendo obrigado, Senhor, e o sentimento fala tudo. Ou então, dizendo, Senhor, me ajude, e o sentimento fala tudo. Vigiar e orar são as formas que nós, seres humanos, normais, que não precisa ser médium, não precisa ser espírita, não precisa ser vidente, não precisa ser nada, basta ser humano. Nós temos essas duas formas para chamar as boas energias, os bons espíritos, os anjos do Senhor, para junto de nós. E com essa força que eles nos dão, com esse apoio que eles nos dão, nós vamos lentamente começando a vencer os nossos defeitos. Nós vamos começando a trabalhar as nossas necessidades internas e transformando-as em degraus na escalada da perfeição. Fica, então, o recado para que nós busquemos o Jesus, o Deus que existe dentro de nós, que como nós olhávamos na mensagem, escutávamos na mensagem agora há pouco, Ele é invisível, mas nos dá sinais de sua presença todos os momentos. Os sinais estão aí, a natureza, as estrelas, a água, o ar, a terra, nossa vida. Já pensou que o corpo que você tem hoje, que eu tenho também, começou por duas células, um óvulo e um espermatozoide se juntando, fazendo o milagre da vida. Que coisa maravilhosa. Qual homem hoje é capaz de produzir isso? Apenas Deus pode fazer essas coisas tão maravilhosas. E nós, humanos, precisamos aprender que para agradar a Deus, não temos que chamar seu nome em vão, sem crer, sem verdade, mas temos que viver a sua mensagem, viver o amor ao nosso próximo, viver o nosso autoconhecimento, o amor a nós mesmos, buscarmos nos melhorar. Isso é agradável a Deus. A nossa melhora, o nosso auxílio, a nossa caridade, a nossa compreensão com o nosso próximo e com nós mesmos. Para que possamos encerrar o programa, eu queria avisar que amanhã nós temos uma palestra no Grupo Espírita Obreiros da Caridade, às 8 horas, e a palestra vai ser com o Valdenício, nosso amigo Valdenício, que trabalha sempre aqui com a gente aqui na rádio. Além da palestra de Valdenício, amanhã também temos às 7 horas, às 19 horas, 7 horas da noite, um estudo sistematizado da doutrina espírita, também no Grupo Espírita Obreiros da Caridade. E esse estudo é um estudo para qualquer dúvida que você tiver. Compareça lá amanhã de 19 horas e pode perguntar à vontade. Não paga nada, não cobramos nada, apenas a boa vontade que tenhamos de trocar experiências. Queria lembrar também que nesta segunda-feira próxima, dia 18, do programa Falando Sério, nós vamos estar aqui respondendo algumas perguntas sobre Espiritismo. Então, para você que acompanha o Falando Sério, na segunda-feira nós estaremos aqui com a equipe maravilhosa da Rádio Cultura falando sobre Espiritismo. Se você tiver alguma pergunta, quiser algum esclarecimento, quiser tirar alguma dúvida, também pode ligar para cá e ficar à vontade. Nós estaremos aqui na segunda-feira, às 11 horas. E no dia 31 de maio, dia 31 desse mês, é o aniversário do Grupo Espírita Mensageiros da Paz, lá de Água Preta. E nós estaremos também fazendo uma palestra de comemoração a esse aniversário, e o tema da palestra vai ser homossexualidade e espiritismo. Então, você que tem qualquer curiosidade, qualquer dúvida, qualquer gostaria de uma orientação melhor sobre esse tema em relação à doutrina espírita, compareça na cidade de Água Preta, dia 31 de maio, é o último domingo desse mês. Nós estaremos lá às 14 horas e 30 minutos, comemorando junto com a equipe do Grupo Espírita Mensageiro da Paz o aniversário. E fica o nosso querido e imenso abraço a todos vocês que nos escutaram, a todos vocês que nos auxiliam, a todos vocês que estão conosco, um beijo grande no coração, um abraço de agradecimento imenso a essa equipe maravilhosa que faz aqui a Rádio Cultura dos Palmares. Nossa querida Nádia, um grande beijo para você, estamos com saudade. Cadê você? Fiquem todos com Deus e que Ele possa nos abençoar agora e sempre.